só pra se abraçar. Tão bonito foi você chorar quando viu primeira vez o mar. Dia tão bonito, pode ser vai deixar todo mundo vendo o sol raiar. Dia tão bonito, pode se chegar.